Capítulo 12, Sessão 1, Trapos Imundos. Jesus era mestre em contar histórias. Frequentemente usava parábolas para explicar uma questão. Parábola é uma história que contém uma mensagem simples. Nesta ocasião, ele dirigiu a história àqueles que pensavam que estavam certos diante de Deus, porque confiavam em si mesmos. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Lucas 18, versos 9 e 10. Na cultura judaica daquela época, os fariseus eram vistos como observadores meticulosos da lei de Moisés. Por outro lado, os coletores de impostos eram considerados desonestos. Aqui havia duas pessoas de dois extremos quanto à moral, orando no mesmo lugar. O fariseu. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Congratulando-se intimamente, o fariseu mencionou apenas algumas coisas que fazia ou deixava de fazer. Sua lista poderia ter sido extensa, mas não era essa a questão. A maneira como ele orou mostrava a atitude do seu coração. Ele estava confiando em seu próprio viver correto ou boas obras para se justificar diante de Deus. O coletor de impostos. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O coletor de impostos, oprimido pela consciência de que era pecador e desesperadamente necessitado do socorro de Deus, implorou misericórdia a Deus, pedindo-lhe que providenciasse uma maneira de escapar da justa punição pelo seu pecado. Jesus continuou: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18, verso 14. Arrependimento. É interessante que Jesus associou o arrependimento à humildade. A Bíblia deixa muito claro que foi o orgulho que causou a queda de Satanás. É o orgulho também que impede o homem de admitir que é pecador e que precisa confiar em Deus. O fariseu estava convicto de que se ele fosse diligente a observar toda a lei e praticar boas obras, Deus ficaria satisfeito. Ele era orgulhoso, a ponto de estar cego à sua própria necessidade. Jesus disse: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Marcos 7, verso 6. Cego. Por fora, os fariseus mantinham a aparência de justos, mas por dentro eram pecadores. Eles também minavam o significado dos 10 mandamentos, acrescentando regras feitas por homens. Jesus disse: Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Os fariseus criam que suas observâncias religiosas, suas boas obras e sua origem judaica os tornariam aceitáveis diante de Deus. Jesus disse que essas coisas nada fazem para tornar uma pessoa aceitável, porque os males vêm de dentro e tornam o homem impuro. A Bíblia é clara sobre essa questão. Boas obras não nos qualificam como justos diante de Deus. Ao contrário, a Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Isaías 64, verso 6. Escravos. Às vezes as pessoas veem a si mesmas como modelos de perfeição, mas a Bíblia declara exatamente o oposto. Ela diz que todos são escravos do pecado que leva à morte. Romanos 6, 16. O pecado envolveu suas cadeias ao redor da vida de cada ser humano. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8, 34. Muitas vezes ficamos frustrados, porque quanto mais tentamos fazer o que é certo, mais falhamos. Quando conseguimos manter a área da vida sob controle, descobrimos falhas em outra. De todos os modos, a natureza pecaminosa trabalha contra os nossos esforços para vivermos corretamente. Não admira que as resoluções do Ano Novo raramente sejam bem-sucedidas. Além disso, a Bíblia diz que Satanás faz do homem o seu escravo, quando este resiste a Deus. Isso não significa necessariamente que a pessoa tenha se envolvido com o ocultismo, e sim que o diabo manipula o homem pela tentação e pelo orgulho para atingir os seus objetivos. De fato, Satanás trabalha arduamente para convencer o homem de que ele é bom por natureza. As Escrituras dizem que é necessário que os homens voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Só porque o homem é escravo do pecado e de Satanás não justifica um estilo de vida diabólico. Deus ainda responsabiliza cada um pelas escolhas que faz, mas ser escravo cria um dilema. O tipo de perfeição que o homem precisa para entrar na presença de um Deus perfeito está muito além da capacidade humana. A antiga pergunta continua: como podemos nos livrar de nosso pecado e obter uma justiça que seja equivalente à justiça de Deus para podermos ser aceitos em sua presença? Eu nasci um cristão. A palavra cristão subentende pertencer à família de Cristo. O significado bíblico foi distorcido e confundido mais do que se possa imaginar. Mas mesmo no sentido original da palavra, dizer que alguém nasceu cristão não é verdade. Nascer em um lar cristão não faz de você um cristão, assim como nascer em um hospital não faz de você um médico. O nascimento físico nada tem a ver com o nosso relacionamento com Deus ou com o nosso destino. Embora o termo seja usado para nações inteiras, em seu sentido correto, ele só pode ser usado para indivíduos. Algumas nações, supostamente cristãs, têm cometido terríveis crimes em nome de Cristo, outras são moralmente corruptas. Seção 2: O caminho. Era comum Jesus usar experiências do dia a dia para ilustrar verdades espirituais. Jesus começou essa história lembrando seus ouvintes do tipo de aprisco usado para guardar ovelhas. O muro era construído de pedras, sobre o qual cresciam trepadeiras com espinhos. O propósito desses arbustos era impedir os animais selvagens ou ladrões de pularem o muro. O aprisco possuía apenas uma entrada. Durante o dia, o pastor conduzia o seu rebanho às pastagens. À noite, o rebanho retornava ao aprisco e o pastor dormia na entrada. Ninguém podia entrar e as ovelhas não podiam sair sem perturbar o guardião. O corpo do pastor literalmente tornava-se a porta do aprisco. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. João 10, verso 7. Jesus comparou aqueles que confiam nele a ovelhas guardadas com segurança no aprisco. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. João 10, verso 9. Jesus disse que somente ele é a porta, não há nenhuma outra. É somente através dele que alguém pode ser salvo das terríveis consequências do pecado. Só através dele alguém pode ter a vida eterna. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Os ladrões não se importam com o bem-estar das ovelhas. A Bíblia os chama de falsos mestres. Frequentemente, eles usam a Bíblia para manipular as pessoas ou engordar as próprias carteiras. Esses ladrões inventam uma maneira de merecer a vida eterna. Uma maneira que parece boa, mas termina em morte espiritual. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Por outro lado, Jesus veio dar uma vida plena àqueles que confiam nele, uma vida abundante de alegria. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Jesus disse que ele é o único caminho para Deus. A sua palavra é a única verdade. A vida eterna só pode ser encontrada nele. Jesus enfatizou que ninguém pode ir a Deus por qualquer outro caminho. Assim como o pastor era a única porta para o aprisco, Jesus é o único caminho a Deus. Seção 3: Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. João 11, versos 1 e 3. Lázaro, Maria e Marta eram amigos íntimos de Jesus e viviam a alguns quilômetros de Jerusalém. Na época desse acontecimento, Jesus estava do outro lado do Rio Jordão, a um dia de viagem de Betânia. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora, isso não faz sentido. Em nossos dias de atendimento rápido por equipes de resgate, todo mundo sabe que quando alguém está seriamente doente, não se pode perder tempo. Mas Jesus ficou onde estava por mais 2 dias. O que se passava em sua mente? Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Mas vamos até ele, João 11. Sepultado há 4 dias. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Não sabemos o que Marta pensou que Jesus poderia pedir a Deus, mas uma coisa muito evidente é que ela tinha fé nele. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta não estava surpresa com a declaração de Jesus. Ela sabia que a Bíblia diz que todos voltarão à vida, mas isso ocorrerá no fim do mundo, quando cada um será julgado por Deus. Até então, uma pessoa morre somente uma vez. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essas foram as palavras poderosas. Jesus disse a Marta que Lázaro não precisaria esperar até o dia do julgamento para ser trazido de volta à vida. Jesus é aquele que dá vida e, portanto, tinha o poder para restaurar a vida de Lázaro naquele momento. Será que ela creu nele? Ela lhe respondeu, Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta não apenas creu no que ele disse, ela também afirmou que ele era o Cristo, o Messias e o próprio Deus. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Tem havido muita especulação porque Jesus chorou. Alguns sugeriram que Jesus se angustiou com a ideia de trazer Lázaro de volta à vida, de volta de toda a alegria e perfeição do céu, de volta à terra com todo o seu pecado e sofrimento. A Bíblia não diz por quê, mas o fato de chorar mostra-nos que Jesus experimentou sentimentos humanos, embora não tivesse pecado. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. No sepultamento judaico tradicional daquele tempo, normalmente colocava-se o corpo em um túmulo que mais tarde passava a ser o último lugar de descanso de gerações consecutivas. Era comum usar uma caverna natural ou um sepulcro lavrado na rocha sólida. Esses túmulos eram amplos, era possível ficar em pé na câmara da lamentação. No interior, cavavam-se prateleiras para colocar os corpos. Uma pedra lavrada em formato de roda, pesando várias toneladas, vedava a entrada. Apoiada em uma vala, essa porta podia ser rolada de um lado para o outro. Quando fechada, apoiava-se numa pequena cavidade em frente à entrada, impedindo que a pedra rolasse de volta. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora! O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. João 11, versos 39 a 44. Foi bom Jesus dizer: Lázaro. Se ele tivesse simplesmente dito: venha para fora, todos os mortos do cemitério teriam se levantado. Lázaro estava vivo. Seus amigos desenrolaram as longas faixas usadas no sepultamento para que Lázaro pudesse andar. Não havia dúvida de que Jesus executara um tremendo milagre. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se os deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Alguns creram, mas outros conspiraram. Nem mesmo uma ressurreição conseguiu convencer os principais sacerdotes e fariseus. Havia aspectos demais em jogo, seu poder e seu orgulho. Isso nos lembra Lúcifer, não é? Reencarnação. Reencarnação é a crença de que, após a morte, um espírito desencarnado retorna à Terra para viver novamente na forma de outro ser humano ou animal. A Bíblia não só não ensina esse conceito, como ensina claramente o contrário. Cada pessoa possui apenas uma vida. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, verso 27. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Jó 7, verso 9. Seção 4, Inferno. Durante 3 anos, Jesus ensinou todos os que queriam ouvir. Parecia um brevíssimo período de tempo, considerando tudo o que aconteceu. Seu ensino variou de consolador a provocante, de parábolas e descrições de pessoas reais, sempre de acordo com a necessidade do ouvinte. Nessa ocasião, Jesus relatou a seguinte história verídica. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Lucas 16, verso 19. O mendigo morre. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O título de esclarecimento junto de Abraão é equivalente ao céu e às vezes refere-se ao paraíso. O homem em questão era uma pessoa diferente do Lázaro da última história. Este Lázaro foi ao paraíso, não porque era pobre, mas porque confiou no Senhor. O homem rico morre. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O homem rico foi para o Hades, não porque era abastado, mas porque ignorou Deus e viveu apenas para si mesmo enquanto estava na terra. Ele rogou a Abraão por socorro. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. É definitivo. A Bíblia é clara ao dizer que uma pessoa só pode se arrepender, ter uma mudança de mente, enquanto estiver aqui na terra. Após a morte, não há uma segunda chance, nem maneira de escapar do inferno para o céu. Aqueles que morrem e não têm um relacionamento correto com Deus permanecem separados dele para sempre. Nenhum trecho das Escrituras sugere que alguém pode escapar desse lugar de sofrimento. Embora o homem rico clamasse por um pouco de alívio de seu tormento e miséria, não obteve nenhum. Só podemos receber misericórdia nesta vida. O rico continuou. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Mesmo estando em terrível agonia, esse homem conseguiu se lembrar de sua vida na terra. Ele sabia que seus cinco irmãos não eram justos diante de Deus e queria que fossem advertidos. A ideia de se divertir com os amigos no inferno não encontra respaldo na Bíblia. Aqueles que estão lá não desejariam isto para seus piores inimigos. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Antes, lemos sobre alguém que Jesus ressuscitou dos mortos. Apesar dessa grande demonstração de poder, muitos ainda não aceitaram a Jesus. Ao invés disso, planejaram matá-lo. A Bíblia diz que se as pessoas que se recusam a crer na palavra escrita de Deus, elas tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, verso 31. A descrição do Hades ou inferno é quase igual ao do Lago de Fogo. A Bíblia diz que aqueles que entram no inferno já entraram em punição eterna. Seção 5. Aceitação e traição. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Marcos 11. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi! Hosana nas alturas! A palavra Hosana significa salve agora. A multidão dava a Jesus uma improvisada versão de um cortejo romano, normalmente usado para dar as boas-vindas a um conquistador triunfante. Aplaudiam e louvavam Jesus, na esperança de que ele expulsasse seus opressores romanos. Sem que soubessem, estavam cumprindo uma antiga profecia de 500 anos. O profeta Zacarias tinha escrito que Jesus receberia exatamente essa saudação. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que eu, seu rei, venho a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Zacarias 9, verso 9. Esta foi a única vez que Jesus permitiu esse tipo de recepção. Ele tinha uma razão. Jesus estava pressionando aqueles que queriam matá-lo. Queria que eles agissem logo, sem demora. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Do ponto de vista da multidão que gritava, esse era o momento para Jesus anunciar que ele era o verdadeiro rei de Israel. Mas para os líderes religiosos que planejavam a sua morte, esta era uma situação inadequada. Se quiserem tirar Jesus de cena, o momento era agora, mas eles temiam a reação do público. É óbvio que Jesus era muito popular. A cidade estava repleta de pessoas para a Páscoa, muitas das quais observavam Jesus cheias de expectativas, na esperança de que ele expulsaria os romanos. Mas à medida que as horas passavam, sem nenhuma proclamação oficial do seu reinado, sua fama de herói começava a desaparecer rapidamente. A ceia pascal. Jesus instruiu dois discípulos para arranjarem um lugar para a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12 quando estavam comendo, reclinados à mesa. Jesus disse-lhes: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. Marcos 14, versos 17 a 20. Quando Jesus escolheu seus 12 discípulos 3 anos antes, sabia que um era traidor. Mil anos antes disso, ao falar sobre essa traição, o rei Davi escreveu da perspectiva do Salvador: Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Salmo 41, verso 9. O traidor era Judas Iscariotes. Embora ele fosse um tesoureiro dos discípulos, era também um ladrão. Aparentemente, ele havia alimentado suas ambições e enchido seus bolsos, sem que os discípulos tomassem conhecimento. Mas Jesus sabia, e pelo visto, Satanás sabia também, pois aguardava um ponto fraco na armadura de Jesus, um tempo e lugar para esmagar o Salvador prometido para sempre. Agora Satanás viu a sua oportunidade. Judas estava disposto. Enquanto o pão da Páscoa estava sendo servido, o diabo agiu. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, eles prometeram dinheiro. Lucas 22, versos 4 e 5. O pão partido e o cálice. Essa cena com Judas aconteceu durante a refeição. Enquanto o traidor saía para sua missão diabólica, Jesus continuava com a ceia, e isso tem um grande significado. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. É claro que eles não estavam comendo a carne de Jesus, contudo, Jesus disse que o pão partido da Páscoa representava o seu corpo. Os discípulos devem ter ficado perplexos. Será que isso se relacionava com o que ele havia dito antes sobre si como o pão da vida? Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Novamente, o simbolismo era semelhante. Em breve, o sangue de Jesus seria derramado em benefício de muitas pessoas. Nós veremos o significado disso mais tarde. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Domingo, Jesus vai a Jerusalém montado nas costas de um jumento. As multidões saúdam-no com gritos de hosana. Segunda a quarta, Jesus e seus 12 discípulos passam tempo em Jerusalém e arredores e em Betânia. Noite de quinta, Jesus e seus discípulos celebram a Páscoa juntos. Após cantarem um hino, eles partem para o Jardim do Getsêmani, localizado ao pé do Monte das Oliveiras.